Oi, pessoal, bem-vindos! Antes de começar a nossa análise de hoje, um convite rápido. Sigam o canal Mergulho Profundo, jornal Alfredo Wagner Online, tá? Para não perder nada do que a gente discute por aqui. Hoje o papo é sobre um artigo bem interessante da Grace Tente Giraldi. Ela é engenheira agrônoma, doutora em produção vegetal e escreveu sobre o papel-chave do Brasil na segurança alimentar do mundo, especialmente, né, com essa briga comercial entre Estados Unidos e China no meio. A ideia aqui é entender como o Brasil se posiciona nisso tudo, quais são as chances e os perigos também. Bom, o ponto de partida do artigo é que o Brasil não é só um gigante agrícola, né? É mais que isso. É uma peça fundamental para o equilíbrio de comida no mundo. Exatamente. O Brasil é o terceiro maior exportador de alimentos global. Pensa bem, líder em soja, café, açúcar, carne de boi, de frango, produtos essenciais. E tem um dado, olha, de 2024. Mais da metade de tudo que o Brasil exportou veio do agronegócio. É, assim, um pilar da nossa economia, sem dúvida, e estabiliza a oferta lá fora. E aí a coisa fica, bom, mais complexa, né? Essa guerra comercial eu à China. O artigo fala que isso abriu uma janela de oportunidade para o Brasil. Como é que isso funciona na prática? O que a gente vê é um redirecionamento do comércio. Tipo, as tarifas ficaram altas entre eu e China, aí Pequim teve que buscar outras fontes. A soja brasileira, por exemplo. A demanda da China aumentou muito, muito mesmo. Para quê? Para substituir a soja americana, que de repente ficou caríssima com tarifas de 145%. Nossa, e o artigo traz uns números que mostram bem isso. No primeiro trimestre de 2025, o Brasil exportou 22,8 milhões de toneladas de soja. Sabe quanto a China comprou? Quanto? 17,7 milhões. É uma substituição muito clara, Com né? certeza. E não é só a soja, viu? A carne bovina brasileira também está ganhando mais espaço lá na China, principalmente na indústria de processamento. Por quê? Porque eles diminuíram a compra de carne dos Estados Unidos. Isso é uma expansão, assim, bem significativa para os nossos frigoríficos. Mas, como dizem, nem tudo são flores, certo? Esse aumento todo nas exportações tem um outro lado, né? O artigo aponta isso. Tem sim. É importante conectar isso com o cenário aqui dentro. O risco é real. Se a demanda lá fora puxa muito, pode faltar produto aqui. Ou melhor, pode ficar mais caro aqui no Brasil. A gente viu isso em 2024, né? A inflação de alimentos subiu bastante, acumulou 8%. Então levanta aquela questão: como é que a gente aproveita essa chance lá fora sem prejudicar o mercado interno? Sem pesar no bolso do brasileiro. Pois é. Então, qual o caminho? O que o texto sugere? Como é que o Brasil pode, sabe, surfar essa onda sem afundar o barco em casa? Olha, o texto da Giraldi bate muito na tecla da estratégia e da urgência. Precisa investir rápido em infraestrutura, logística, portos mais eficientes, mais ferrovias, para conseguir escoar essa produção toda de um jeito mais barato e rápido. E junto com isso, é fundamental ter políticas que incentivem a produção sustentável. Isso não é só pela imagem do Brasil, é para ser competitivo no longo prazo. Entendi. Então, o resumo da ópera é: o Brasil tem uma oportunidade, talvez única, de fortalecer o agronegócio no cenário mundial, muito por causa dessa briga de gigantes. Inflação e continuar investindo pesado em infraestrutura e em sustentabilidade. É um malabarismo estratégico, não tem jeito. Fica então uma pergunta para a gente pensar, né? Além do dinheiro que entra agora, como essa dependência cada vez maior do mercado chinês pode, sei lá, redefinir as alianças do Brasil e a nossa própria autonomia estratégica daqui para frente? Um ponto excelente para reflexão. E para continuar acompanhando essas discussões importantes, não deixem de seguir o Mergulho Profundo do jornal Alfredo Wagner Online. A gente se vê na próxima análise.